não me dá um minuto. Faz ele fala até russo, grita mãe que eu não te escuto. Colhendo os frutos, vem merda, vira charuto. Fumando oposição inteira, sei que eles tão puto. Não tem mais puro produto, nós tá fazendo chegar, parecendo outro mundo. Sabe que eu não me misturo, verdade é que ele se mata pra fingir ser ele. Eu prefiro ser mudo, acha que dá medo, de atônica. Fala posse, ele treme na base, não é puto, tu mexeu com sete, não chega, vê só pode aposta. Eu queria entender porque fala tanto de cobra, os outros negócio joga low ainda que eu opino em tudo, quero ver o que fala. Se eu fiz ele acorda, então que é deformal, vem com posse. Passando a faca de novo, eu nunca me canso, deixa. Sai de desespero, nunca me comovo. Te olho no espelho se eu fosse tu. E abri janela só pra me jogar. Aqui é deleta do décimo andar. Eu tenho a pena de quem for limpar. Ha, vejo surpresa no olhar. Deixa avisado que o dia chegar. Que eu vejo é só parasita e nego com ficha de autista fiscal. Eu nunca vou facilitar. Quer bater de frente, vai botar moção. Fala, maniga, acredita que tá vendo coisa mexer no quintal. Tô só esperando madruga pra entrar tirando com essa parafal. Então me dá um minuto, faz ele fala até russo. Grita mãe que eu não te escuto, colhendo os frutos. Vem merda, vira charuto. Fumando oposição inteira, sei que eles tão puto. Não tem mais puro produto, nós tá fazendo chegar, parecer de outro mundo. Sabe que eu não me misturo, verdade é que ele se mata pra ficar em segundo.